Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você vir, dá um prado de louvor. Olá, você aí do outro lado, tudo na paz? Prepare seu coração diante de Deus, o Todo-Poderoso, único e digno de toda honra e de toda glória. Está no ar o Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Muito prazer, eu sou o Xandelli, na comunicação e na sua companhia, através das emissoras que fazem parte da nossa rede. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Chegou o momento de o Senhor falar contigo através da música e no final, claro, tem a mensagem do pai para você e para sua família. A primeira de hoje é uma internacional, muito lindo esse louvor, Kelly Burton, What About a One. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Aleluia. Such hardship, her world is dim, and she's looking for a light. His work is hard, paying off a debt that lingers. Just 10 years old, shouldn't be the trying times, and your heart breaks for this boy and girl. Don't let me see. Thank you. Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Está sendo transformado no caminho.

sua vida, porque Jesus está passando na barriga. Gospel Hits. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Os maiores sucessos do seu e do nosso universo gospel. O que é novidade passa sempre por aqui, só para abençoar a sua vida. Ouvimos então Anderson Freire e a Bruna Carla, Identidade. Antes, Davi Sasser, No Caminho do Milagre, e André Valadão, Eu Tenho Uma Aliança. Tudo começou com uma internacional de Kelly Burton, What About One. Beijão no coração da Janaína em Belo Horizonte. Ponte, ao Diego Melo, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, interior de São Paulo, ao Agnaldo Lemos, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, ao William Maicon, em Guariba, São Paulo, e ao Xande, na Grande São Paulo. Bom, para participar é muito fácil, né? É só curtir a nossa página no Facebook e deixar o seu recado. Ou acesse o nosso site aí e conheça o nosso trabalho, www.redegospelhits.com.br. E ainda estamos lá no Twitter, @rede_gospelhits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Você está curtindo na sua rádio Gospel Hits, 5 anos levando a mensagem de Deus através da música. Quem quiser conhecer melhor aí, né, o nosso trabalho, o nosso ministério, como funciona esse esquema abençoado por Deus, é só entrar em nosso site, passando mais uma vez aqui, www.redegospelhits.com.br. Muito fácil. Agora Sheila vai cantar pra gente o louvor Sonhos Não Tem Fim. Quero dedicar ao Carlos Bonaparte em Vila Nova de Gaia, em Portugal, ao Rubens Eduardo em Feira de Santana, na Bahia, ao Nenê Cuba na Grande São Paulo, ao Marcos Wendel em Teresina, no Piauí, mais um grande parceiro nosso aqui, né? Ao João Batista em Ipatinga, Minas Gerais, alôzão pra Aline Nascimento em Matriz de Camaragibe, em Alagoas. Ela curtiu a nossa página no Facebook e está recebendo a nossa gratidão pela participação. Beijão a você e a paz do Senhor, Aline Nascimento. Quem curtiu também foi o Ronildo José dos Reis Lopes, na cidade de Viçosa, Minas. A paz do Senhor, meu irmão Ronildo. Gospel Hits, 100% louvor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Eu vou te amar pra sempre, meu Senhor. E vou andar contigo, seja onde for. Mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. E nesse andar contigo eu ouço um sim. Mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter, se a gente entrega o coração. A gente entrega pra valer, é ter a vida no altar, ver a chama acender, e cada dia mais e mais, saber que é tempo de crescer. Deixa andar contigo, eu ouço sim. Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar. Gospel Hits.

Esse louvor realmente sabe tocar as profundezas de um coração e derrubar as obras das trevas. Ô, glória! Ouvimos o Fernandinho, Grandes Coisas. Teve também Marlon Girl, I Need You to Love Me. E a Fernanda Brum, Tempo de Crescer. Em cada louvor, uma mensagem do pai. Entendeu aí? Bola pra frente então, meu amado e minha amada. Alôzão aqui ao Fábio em Atibaia, São Paulo, ao Marcos em Fortaleza, no Ceará, ao Wilker Silva em São Mateus, no Espírito Santo, a Thalita Oliveira em Aperibé, no Rio de Janeiro, a Alzileia Lúcia do Carmo em Capela do Alto Alegre, na Bahia, e ao Gerri Marques em Belo Horizonte, Minas. Estamos esperando a sua participação. Curta nossa página no Facebook e deixe o seu recado lá, tá certo? Fico aguardando então. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Voltando com mais um bloco no Gospel Hits, através das emissoras que fazem parte da nossa rede. Obrigado e receba aí o meu carinho especial. Acima de tudo, receba o melhor de Deus. Isso é o que importa, não é? O próximo louvor vai para o Valmir Castro Rodrigues, em Aparecida do Norte, São Paulo, ao Diego Freitas, em Ferraz de Vasconcelos, também no estado de Sampa, ao obreiro Jabel Silva, em Cajuri, Minas Gerais, e ao Ellerson Alves em Sete Lagoas, também em Minas Gerais. Deus abençoe os nossos ouvintes espalhados por esse Brasil e aqueles que estão lá fora, lá no exterior, né? Recebendo o nosso sinal através das web rádios. Participe aí você também, deixando o seu recado em nosso site. Vai lá, é fácil, www.redegospelhits.com.br ou curtindo a nossa página no Facebook. Vamos agora de Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. É impossível, mas Deus pode. Só lembrando, daqui a pouco tem a mensagem bíblica. Gospel Hits, só as melhores, só as melhores. Todos veem minha dor e o meu clamor parece não se ouvir. A multidão tenta me impedir e o impossível cessa o meu clamor. Grito de socorro parece não ter fim, e o meu sorriso não se vê mais. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir, sem meu milagre alcançar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. Clamor parece não se ouvir. A multidão tenta me impedir e o impossível cessa o meu clamor. Meu de socorro parece não ter fim, e o meu sorriso não se vê mais. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir sem meu milagre alcançar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mas o que peço, sei que pode fazer. Sobre os teus braços descansar. É impossível, é impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mas do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços Hits, só as melhores. Thank you. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Peça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços, amor. É isso aí, abraça-nos, Senhor, estamos precisando estar protegidos por suas asas. Cantou e nos abençoou, Aline Barros, um dos maiores nomes levantados por Deus para abençoar as nossas vidas e grandes ministérios, né? Teve também o ministério Koinônia, vem me socorrer. Últimos alôs aqui então. A paz de Deus ao Valmir do Carmo em Curitiba, aos nossos ouvintes em Miranda, no Mato Grosso do Sul, e a todos do Noroeste Paulista, onde a nossa audiência é muito grande, né? Deus abençoe a cada um. E a qualquer momento do dia, da semana, você pode entrar em contato conosco. Vamos lá, anote aí e repasse para todos. É só acessar www.redegospelhits.com.br. Lá mesmo na nossa página tem um ícone do Facebook, onde você vai clicar para curtir, vai abrir a página, o nosso fanpage, e você poderá deixar o seu recado lá, tá bom? Agora, vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Vem aí a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. A mensagem bíblica de hoje traz uma interrogação, ou seja, uma pergunta. Você quer ser importante? Vamos recorrer à passagem de Marcos, capítulo 10, verso 43, que diz o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Servir é uma palavra fora de moda atualmente, né? Cada vez mais se enfatiza que o importante é ser feliz. Cada um corre atrás dos seus desejos e procura somente a sua própria satisfação. Há uma busca frenética por fama e riqueza. O eu está acima de tudo e a vida parece um jogo onde os mais espertos vencem. Jesus ensinou algo completamente diferente. Quando os discípulos começaram a reivindicar reconhecimento e recompensas pelo seu trabalho, ele respondeu: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. No reino de Deus, os valores são outros. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, sofreu as mais terríveis dores e entregou a sua vida para nos servir. Ele é o nosso maior exemplo do que significa ser um servo. Jesus espera que tenhamos corações de servos, procurando ajudar as pessoas no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Quando nos dispomos a servir sem receber reconhecimento, recompensas, nós nos transformamos em um canal para o amor que vem de Deus. Exercite no serviço que brota desse amor. Experimente ser um servo. Eis aqui algumas sugestões. Se há algum relacionamento abalado entre você e uma pessoa da sua família, do seu trabalho ou da sua igreja, procure a reconciliação com humildade. Reconheça o seu orgulho e a falta de vontade para servir. Arrependa-se da sua atitude egoísta e comece a servir o seu próximo. Comece a orar por alguém. Tenha mais responsabilidade sobre as tarefas cotidianas da sua casa. Comprometa-se a ajudar em algumas atividades da sua igreja. Visite alguém que está precisando de apoio e encorajamento. Demonstre interesse por alguém com quem você não se dá muito bem. Elogie pessoas que servem os outros com amor e dedicação. Existem muitas possibilidades de serviço. Analise a sua vida, as pessoas que estão à sua volta. Analise e assuma a posição de servo. Servir com humildade e amor também é uma forma de testemunhar a respeito do amor de Deus na sua vida. Eu creio que Deus falou comigo nesta mensagem bíblica. Falou com você também? Amém. Avante, fique na paz do Rei Jesus. E até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.